dia, o Oceania 6251. Oceania 6251, bom dia. Oceania 6251, bom dia, Salvador Guarulhos, o nível 360, pronto, cópia. Na verdade, negativo, senhor. A gente vai solicitar um RANAP na área de teste de motores, parece que é na cabeceira 28, confere. Afirmo, já está pronto para iniciar o reboque? Dá mais 5 minutos. Gente, reporte pronto, 6251. Ok, eu vou taxar meus próprios, ok? Gente.